palavra que vem do trono da graça do Senhor para os nossos corações. Nós vamos falar neste momento sobre a voz do sétimo anjo. Veja, meu querido, como que isso é importante para nós. Nós sabermos a vontade de Deus, o que Deus tem feito para conosco. E para isso, ele proferiu esta passagem maravilhosa que se encontra em Apocalipse. E nós sabemos que quando nós falamos em voz do sétimo anjo, voz, o que seria isso? Meu querido, seria um período de acontecimentos, um período de realizações, um período de feitos, um período de cumprimento de profecias. Mas nós temos que primeiro pensar que quando a palavra de Deus traz para nós a voz do sétimo anjo, é um período de algo que Deus tem do céu para a terra, para os homens aqui na terra. É um período de acontecimentos. É um período onde Deus vai realizar muita coisa. É um período onde as profecias do Pai vão ser cumpridas. Então é isso que traz para nós. E nós sabemos que foi na voz do sétimo anjo que o segredo de Deus para a humanidade foi revelado. Havia um segredo. Os profetas profetizaram muita coisa, mas eles não tinham conhecimento total da obra que Deus ia fazer aqui na terra com os gentios. Eles profetizaram a vinda de Jesus, eles sabiam que Jesus viria, eles tinham conhecimento total da vinda do Rei da Glória. Moisés ainda falou: o Senhor vai levantar um profeta como eu, a ele ouve, a ele atende, porque qualquer alma que não ouvir esse profeta será extirpada do meio do povo, e será levantado de entre os irmãos. E veja que Jesus é judeu, e aquele que não tem Jesus no coração e que não quer saber de Jesus, realmente vai para o inferno, é extirpado. Por quê? Vai para o inferno. Então, meu querido, ouça a voz de Deus que tem falado conosco, né? E Deus tem realmente revelado o segredo dele para a humanidade. Aqui em Apocalipse 10, 7, nós vamos ler agora a palavra de Deus. Porque quando a gente fala em segredo, segredo é algo que está guardado. Guardado por muito tempo, por tempo determinado. E foi isso que aconteceu. Agora, Apocalipse 10, 7 fala para nós da seguinte forma: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Oh, glória a Deus! Aleluias! Deus havia anunciado algo para os profetas. Deus havia colocado na mente e no coração dos profetas, através do Espírito Santo, para escrever. E também anunciou, ele falou aos nossos pais, aos antepassados, de muitas formas. Deus falou através de anjos. Deus falava diretamente. Então, Deus revelava a palavra dele. E ele havia falado com os profetas algo que ia acontecer, mas sem revelar na sua totalidade. E no próprio livro de Apocalipse 11, 15, diz para nós: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluias. Porque essa trombeta já foi tocada. Oh, Deus maravilhoso. Nós podemos afirmar que o segredo de Deus foi revelado. O segredo de Deus foi revelado. Porque Apocalipse 10, 7, nós lemos: Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas. E Apocalipse 11:15, o sétimo anjo toca a trombeta e anuncia, né? E foi anunciado, e foi dito, os reinos do mundo vieram ao ser de Jesus e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E Jesus já está reinando, meu querido. Jesus já está reinando. Oh, Deus maravilhoso, Deus grande e poderoso. O mistério estava oculto, mas agora o mistério foi revelado. O segredo de Deus foi revelado quando este mistério que estava oculto veio às claras. Mas, meu querido, a nossa alegria é que o apóstolo Paulo recebeu a revelação deste segredo. Olha o que, ele diz em Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus servos. Oh, glória a Deus! Esteve oculto por todas as gerações, mas agora é manifesto. Efésios 3:4 e 5. Pelo que, quando lerdes, estamos lendo Efésios 3:4 e 5. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Oh, Deus maravilhoso! Deus é grande, Deus é tremendo! Veja, meu querido, que os nossos antepassados que viveram antes de Cristo, eles não tomaram conhecimento do que ia acontecer conosco, com todos os gentios. Veja que eu e você somos privilegiados, porque o segredo foi revelado para o apóstolo Paulo. O segredo já foi manifesto. Nós, os gentios, estamos aí inseridos no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do segredo. E veja qual foi a palavra que ele recebeu. Vamos ler em Efésios 3, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Este era o segredo. Colossenses 1:27 ainda diz: aos quais Deus não quis conhecer, Deus não quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus não quis manifestar isso para os nossos antepassados. Ele não quis revelar que nós, os gentios, íamos ser co-herdeiros com Cristo. Que nós, os gentios, íamos herdar as promessas. Que o endurecimento viria para o povo de Israel até que a plenitude dos gentios fosse completa. Que os gentios iam ser co-herdeiros, participantes da glória, participantes do reino de Deus aqui na terra. Oh, glória a Deus! Que nós íamos herdar também as promessas, que nós iríamos ser enxertados na videira que é Jesus. Oh, Deus maravilhoso! Mas, meu querido, o apóstolo Paulo recebeu a revelação do segredo. Veja que Efésios 3, 8 e 9 diz para nós, o apóstolo Paulo dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Deus manteve oculto isso. Deus falava para os antepassados, para os nossos primeiros pais, coisas que iriam acontecer, mas ele manteve oculto que nós, os gentios, íamos herdar as promessas juntamente com os judeus, iam ser enxertados na videira que é Jesus. Meu querido, é privilégio seu, é privilégio meu. Ouça a palavra de Deus. O Senhor está falando ao seu coração. A sétima trombeta foi tocada um dia. Agora, tem coisas para acontecer? Tem. Dentro da sétima trombeta tem sete taças, que elas vão ser ainda derramadas. Períodos de acontecimentos virão. Coisas horríveis estão para acontecer aí na frente. Dentro da última trombeta que foi tocada, existem sete taças para que o mundo possa ver o poder de Deus. Abra os olhos, meu querido. Veja em que época nós estamos. Veja em que tempo nós estamos. Nós estamos no tempo da graça, no tempo do amor de Deus. Estamos no tempo de serem enxertados na videira que é Jesus. Há quase 2000 anos, esta palavra foi derramada ao coração do profeta João, que estava ali exilado na ilha de Patmos. E o Senhor falou para ele, mostrou para ele, manifestou para ele. E o apóstolo Paulo proclamou estas verdades para nós, deixou escrito que Jesus Cristo reina, que o amor de Deus foi derramado, que os reinos é do Senhor Jesus, que ele tomou conta do reino, ele entregou, o Pai entregou o reino a Jesus. Jesus está reinando nos nossos corações, é um reino espiritual. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluias e glórias ao Rei Jesus. Ele está reinando e reinará eternamente. E olha, meu querido, também o segredo foi revelado porque veio o anúncio do Evangelho. Veio o anúncio do Evangelho. Olha o que é que diz Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Glória a Deus por isso. É o Evangelho das boas novas. É o Evangelho do amor e da alegria. Veja que em Lucas 2, 10 e 11 está escrito, né, a fala do anjo quando veio proclamar o nascimento de Jesus e mostrar a função de Jesus aqui na terra. O objetivo da vinda dele era de salvar o homem, de trazer as boas novas. O anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias. Ele trouxe boas novas para a humanidade. Ele proclamou as novas de grande alegria. E é para toda nação, toda tribo e toda raça ouvir que Jesus Cristo salva, que é o Senhor dos céus e da terra. É o Filho de Deus e é o próprio Deus que desceu e veio a esta terra através do seu Filho Jesus Cristo. Totalmente homem, totalmente Deus, tomou a forma de homem. Deus maravilhoso, grande é o Senhor, Pai. Mateus 28, 19 e 20 está escrito, meu querido. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, glória a Deus. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo vive. E nós temos a obrigação de proclamar, de ensinar, de mostrar as verdades, de dizer que Jesus veio para te salvar, para tomar conta do seu coração, para mudar a sua mente, para trazer para você dias melhores, dias de alegrias, de alegria, de felicidade, de amor, de contentamento. é esta obra que Jesus veio fazer, tirar você do pecado, do engano, de uma vida de miséria, de uma vida de ruindade, de trevas e de podridão, e levar você para o reino da luz, para o reino do amor, para uma vida digna com Ele. Meu querido, Marcos 16, 15, 16 diz também, confirma a voz do anjo e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, meu querido, é isso aí, nós temos a incumbência de anunciar o evangelho, porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus Cristo veio a este mundo com o propósito de tirar o homem desta vida mesquinha, dessa vida, meu querido, que de guerra, de tormento, e levá-lo para uma vida boa, melhor com Deus, uma vida tranquila, de paz e de amor. Jesus veio para isso. Ele quer dar para você o melhor nesta vida. Ele quer dar para você uma vida junto ao Pai, uma vida eterna com os anjos no céu, uma vida eterna onde você viverá tranquilamente com Deus, adorando Ele a todo momento, onde você terá felicidade, onde não terá dores, onde você terá só alegria, porque esta vida eterna que Deus tem para nós é um paraíso celestial, é o amor dEle que nos envolve, é uma vida de felicidade. Meu querido, aceite Jesus no dia de hoje. O Senhor trouxe a palavra, é muito forte a palavra dEle. Ele manda que nós possamos anunciá-lo. E nós estamos proclamando as suas verdades. Estamos cumprindo a palavra de Deus. Estamos sendo obedientes à voz do Senhor. E você agora tem que ser obediente também. Você tem que amar a Jesus acima de todas as coisas. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Essa vida é passageira, as coisas efêmeras passam rapidamente, mas você tem que ter uma vida de proveito junto com Jesus e com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Que o amor do Senhor esteja com você, que a graça do Pai inunde o seu coração e que você seja vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.